só assim aqui você vai poder se divertir. Todos na onda dança, estilo reggae, meio reggae pra você balançar. Dupla dinâmica do raga, que veio pra balar elementos da terra. E grupo caia, dupla dinâmica do raga, que veio pra balar elementos da terra. E grupo caia. Primada, vida, banda, elementos. Primada, vida, banda. Batida pesada, miraga, super envolvente. Praia nova balançante, estilo raga buffy. Balançando o esqueleto, vem viver neste momento. Elementos novo, estilo linha nova que arrepende. Como se fosse uma mistura de temperos, meio raga, meio reggae, novo som, divertimento. Não pode ficar parada, nem ficar enferrujada. Apenas curte esse momento e cai pro nosso lado. Pode ser um barato, sensa onda. A pegar, põe os ossos pra mexer, tirar preguiça. Quero ver a entrada, onda do lar. Com este ritmo dançar, elementos novo estilo. Se quiser pode pular, vamos sem quebrar. Esta onda vai pegar, viver esse momento e aprender a balançar. Todos na onda dança, estilo reggae, meio reggae pra você balançar. Todos na onda dança, estilo reggae, meio reggae pra você balançar. Só assim aqui você vai poder sentir. Todos na onda dança, estilo reggae, meio reggae pra você balançar. Balançar, fazer você não parar. Ritmo gostoso igual a este não há. Swingar é a onda, não pode parar. Elementos da terra traz o som para poder dançar. Música pra todo estilo, rap, raga, reggae. Batida pesada igual a esta, você nunca esquece. Entrar na onda do lá significa dançar. Vem pro nosso lado, vamos todos cantar. Colocar a voz em dia e as mãos a balançar. Se quiser pode pular, o que importa é quebrar, quebrar. Estou falando no sentido de cantar, no sentido de dançar, no sentido de esforçar. Sapatear, muita sola vai gastar. Se você é bom de dança, quero ver você dançar. Não. Pode parar, porque o ritmo é bom, igual a esse não há. Todos na onda dança, estilo reggae, meio reggae pra você balançar. Todos na onda dança, estilo reggae, meio reggae pra você balançar. Só assim aqui você vai poder se divertir. Todos na onda dança, estilo reggae, meio reggae pra você balançar. Pra quebrar, você precisa entrar na onda do lá. Música pra todo estilo pra poder dançar. Só assim você vai se divertir. Música que tu precisa pra se distrair. Todo mundo dança o tchan, todos curtem Djavan, aplaudem Gilberto Gil. Outra 10 é o Brasil. Ritmos bem diferentes, muito bom e muito quente. Elementos, traz mais um, bem dançante, diferente. O espaço é muito grave, obrigado, agradecemos. Então vamos lá, todos na onda do lá. Levantando as mãos pro céu e a preguiça espantar. É música pra todo estilo, o que importa é dançar. Batida pesada, meio raga, esta onda vai pegar. Todos juntos no lá, lá, lá, lá, lá. Elementos de grupo cai atrás do som para poder dançar. Porque o ritmo é bom, igual a este não há. Todos na onda dança, estilo raga, meio reggae pra você balançar. Todos na onda dança, estilo raga, meio reggae pra você balançar. Só assim aqui você vai poder sentir. Todos na onda dança, estilo raga, meio reggae pra você balançar. E balançar, e balançar, e balançar. Balançar, e balançar, e balançar. Balançar, e balançar, e balançar, e balançar. coração.